Classicamente. Um divertimento de António Gomes. Olá. Esta é uma das composições mais populares da música clássica. É um cânon do compositor alemão Johann Pachelbel. Apesar de ter escrito bastantes obras, Pachelbel é quase exclusivamente conhecido por este cânon em Ré maior, uma peça de música barroca escrita por volta de 1680 e originalmente destinada a ser tocada em uma igreja durante um serviço religioso. Comecei com este cânon porque o tema do presente episódio de Classicamente é o cânon. E a pergunta principal é: o que é um cânon? No dicionário online da Pribaram encontramos 12 significados da palavra canon, mas o dicionário da Real Academia Espanhola ganha-lhe com 19 definições. Se quiséssemos explorar todos estes sentidos, teríamos por onde nos perder, eventualmente ligando o termo canon a outros dele derivados, como o adjetivo canónico ou, com ligação menos evidente, o verbo canonizar. Neste episódio atenderei apenas a um desses significados, deslocando os outros para um próximo episódio. Considerando o significado que aqui nos interessa, o cânon é uma peça musical em que as entradas das vozes ou dos instrumentos são desfasadas. Digamos que as vozes criam entre si uma sensação de eco. Há uma primeira voz ou instrumento que entra com a melodia. Essa melodia é imitada por uma segunda voz que começa depois da primeira e se lhe sobrepõe. Acontece o mesmo com uma eventual terceira voz e assim sucessivamente, se houver mais vozes. Tomemos o exemplo do cânon que temos estado a ouvir. Os cânons podem ser classificados de acordo com a distância, medida em compassos ou frações de compassos, entre as partes imitativas. O de Pachelbel é um cânon de 2 compassos. No cânon de 2 compassos, o segundo instrumento ou voz entra com a melodia 2 compassos depois do primeiro, o terceiro 2 compassos depois, e assim sucessivamente. Convido o ouvinte para nova audição do cânon em Ré maior, agora notando que existem 3 vozes, 3 violinos, que executam a melodia desfasados de 2 compassos. Mas existe uma 4ª voz, o baixo contínuo, que mantém a mesma melodia durante toda a peça. Essa melodia são 2 compassos e 8 notas, portanto, uma curta e simples frase que se repete 54 vezes. Aproveito para recordar que já dediquei um episódio de Classicamente ao baixo contínuo. Estando interessado, procure-o na lista dos episódios. Inicia o baixo contínuo com a tal melodia independente. Entra a primeira voz. Thank you. entra a segunda a terceira O tema do cânon é simples. Começou lentamente com notas longas, tornando-se mais ornamentado e rápido à medida que a obra progride. Têm sido feitos vários arranjos da obra para orquestra, para quartetos de cordas, piano e até adaptações pela música pop. Estando interessado, encontra no YouTube incontáveis exemplos destes arranjos. À imagem de Beethoven associa-se frequentemente o mau humor. Todavia, ao longo da sua vida, o compositor escreveu algumas dezenas de brincadeiras musicais também em forma de cânon. Estaria de humor jocoso, de certeza, quando escreveu este cânon que imita o som do metrónomo. Beethoven utilizou a melodia no segundo andamento da oitava sinfonia. Muitos outros compositores, além de Beethoven, nos deram obras em cânon. Bach, por exemplo, deu-nos este belo cânon a dois violinos. Thank you. Uma nota. A escrita de um cânon é mais exigente do que pode parecer à primeira vista. A melodia de um cânon não pode ser uma melodia qualquer. Tem de ter certas características harmónicas e estruturais para que as vozes, quando forem somadas, não entrem em choque, não criem dissonâncias, não criem sons sem sentido. É provável que algum ouvinte tenha associado esta história do cânon a uma canção popular infantil de embalar, de origem francesa, mas que atravessou fronteiras de muitos países. É até bastante provável que o ouvinte já a tenha cantado, e que a tenha cantado em forma de cânon. Provavelmente adivinhou. Refiro-me a Frère Jacques, uma canção onde o cantor conversa com um frade, perguntando-lhe se ainda está a dormir e recordando-lhe que tem de tocar os sinos que chamam para a oração. Mas o frade parece continuar a dormir. Algumas traduções estão incorretas neste ponto porque, segundo elas, os sinos estão a tocar. Na canção não se canta "já tocam os sinos", mas "vai tocar o sino". Frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, sonne la matine, sonne la matine, sonne la matine, sonne la matine, frère Jacques, frère Jacques, sonne la matine. Durante séculos, considerou-se que a canção era de tradição popular. Mas recentemente a musicóloga Sylvie Bouissou descobriu na Biblioteca Nacional Francesa um manuscrito atribuído a Jean-Philippe Rameau, considerado o compositor francês mais importante anterior ao século XVIII. Nesse manuscrito constam 86 cânons, entre os quais Frère Jacques. Esta descoberta da autoria é confirmada por outro documento que podemos consultar no sítio web da Gallica, o Diapason General de Tous les Instruments Avant, da autoria de Franqueur, contemporâneo de Rameau. Algumas páginas deste documento citam quatro cânones do Sr. Rameau, entre os quais está a nossa canção infantil. Nas versões mais comuns, pergunta-se a Frei João se ele ainda dorme. No entanto, Rameau teria escrito uma letra algo diferente que incitava o frade a levantar-se. Em vez da pergunta "dormez-vous", há a ordem "levez-vous". Tanto uma letra como outra fazem referência às matinas, primeira oração do dia litúrgico, para as quais um frade devia tocar os sinos. Sonne les matines, São também incontáveis as versões de Frère Jacques. São também muitas as brincadeiras feitas com esta canção. Ouça como exemplo George Harrison e John Lennon a brincar, cantando Frère Jacques em fundo, sob a voz de Paul McCartney nesta canção dos Beatles. A melodia foi usada também na música clássica. O exemplo mais destacado é a versão de Mahler, que parodiou Frère Jacques no terceiro andamento da sua primeira sinfonia. Utilizando uma variação em tom menor, Mahler escreveu uma marcha fúnebre que descreve o enterro de um caçador promovido pelos animais que ele costumava matar. Thank you. Como disse antes, no próximo episódio de Classicamente andaremos pelo cânon com outros significados. Classicamente. Um divertimento de António Gomes. Encontra um resumo deste e de outros episódios de Classicamente em omeuau.net, sem acentos e sem espaços. Nesse sítio, bem como nas notas a este episódio, há ligações para ouvir os trechos que utilizei na ilustração musical.